0 no 0. Após o peso 1 no meia, decolagem pistão no zero, reto decolagem até cruzar 2000 pés a terceira milha, após curva pela direita, perfil de subida da El Leda, após Leda direto à posição bridge, controle 120 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 95, acione o código 5052. Portão 10, Champanto, 3217. Ô, passarela 2231, livrando a sua escuta. 2231, táxi em frente. Reporte para ingressar no pátio principal via Juliette. Remoto será 14. Reportará o 2231. Se tiver condições de utilizar, está livre da presente até a remota. Cliente, o 2231. Salvador, o TAM 3145 no pátio para o pushback estacionamento. Do 4 autorizado, chame táxi 3145 de imediato. Sim, Matheus. Chame táxi 3145. Chama táxi 45. Gol 925, táxi via Alfa, mantendo a posição antes do táxi sair de leve. Via Alfa, mantendo a pegou 1755, está estabilizado, baixar travado. 4 horas, alternando o galeão. Guarda autorização de pouso, pistão no zero. Guarda autorização para 10, 1755. Noite 4, copiado, táxi autorizado, observando o estacionamento da TR da parceria da sua direita na remota no 4. Táxi autorizado até outra vez no portão 5 inicialmente, o TAM 3155. Afirmativa, observa a TR da passarela do táxi até outra vez do registro do TAM 3145. TAM 3145, só? Consigo, 3145. Ok, estou observando aqui que não iniciou, aguarde para prosseguir com o pushback, ok? Aguardado. Polo Trip 5241, POB 68, 5 horas de autonomia, alternando Salvador para o táxi. 68, 5 horas, Salvador, táxi autorizado em frente até a saída do pátio 3, aguardando para prosseguir com o táxi. Autorizado até a saída do pátio 3, aguardando o trip 5241. O 3145, eu solo. Passarão dois tráfegos a caldo. Primeiro é o Airbus Companhia, o segundo a TR da Trip. Após o segundo, a TR da Trip inicia no 4, chame para o táxi. Pode Trip inicia, 3145. Na 3155, táxi autorizado até o ponto de espera. Ponto de espera via Índia, torre 1895, altinto no 008, boa viagem. O Trip 5241, siga o Airbus da TAM à sua esquerda. No ponto de espera, transfira a torre 1895, 1008 no altinho. Seguindo o Airbus, Bono 925, observa a TR da Trip à sua esquerda. Após o ATR, esquerda de Juliette até o portão 11. Fazendo a passagem da TR, ingresso para Juliette, portão 11, 925. boa tarde, tá 3-1, não sei o que, como ficar a pista 10, pronto. 3155, boa tarde, alinhar e manter, tapiceira 1-0. Alinhar e manter, pista 10, tá 1755 no solo, aos 1-7, libera direito, chama o solo 1-2-1, decimal 9. Direito 2-1-9, boa noite, boa tarde. Trip 5241, boa tarde, após a rolagem do Airbus da TAM, a linha mantém cabeceira 1-0. Boa tarde, Bruno 755, táxi autorizado Alfa, Juliet, Pátio 1, Portão 9. Alfa, Juliet, Pátio 1, Pátio 1, Portão 9, Bruno 755. Então 3155, decola aos 19, controle 120, décima 8, bom voo. 208, grato, uma boa tarde, uma cerveja. Controle, boa, TAM 3155, passa seu 1400 na sua escuta. 55, contato, radar na decolagem, saída da El, Leda, eu e Dias. Suba para nível 340. 340, pode voar direto da El ou Leda? 2000, autorizado Leda. Autorizado Leda, grátis 3155. 30 Alterna Guarulhos. Pulo no meia, Guarulhos, 430. 330. 330. Foi operado, táxi à direita, via Índia, ponto de espera 1-0. Torre 1895, altinto no 008, boa viagem, tá 3145. Direita Índia, 1895, boa. A parte início de táxi, acho, né? 63 no 4. Bora no táxi, primeiro, toma. Trip 5241, decola aos 21, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, ou posso ver? Zul 4118, Recife, 1251, alterna 13325. 251, 3325, boa. Boa. 245 está pronto. É o 3145 alinhar e manter, cabeceirão no zero. Vem manter. 5241, completa radar na decolagem, sua para nível 220, perfil Argo. 220, perfil da? Saí da Argo. Argo. Salvador, muito boa tarde, Web 5729, informação uniforme para Copa com fins 360. São no zero, vento 090 graus, cono 5 nós. Luciano, tá treinando bastante. Pode para descida, botando aquilo que vai que ser. Precisando descida para o sujo, traço local, frequência livre. Nada. Bota bridge, uppers, o Lu no meia, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda direto bridge, o controle Salvador 120 decimal 8, aciona 5050, web 5729. Sente autorizado com vídeo nível 360 via bridge após uppers, o Lu no meia. Decola Dona Zero, primeira curva direita da El Leda Bridge 5050, transponder 1208, controle Salvador, objeto 5729 no gate 62. Treinamento correto, chama pronto para o pushback, acionamento web 5729. Camarada 5729, obrigado. 3145, decola na sua escuta. São 3145, contato radar na decolagem, saída da El, sua para nível 380. Sabe o 380, nada é o da 31, pode ser. Axé, restrito a 1 no mil pés, aguardando liberação do controle. A frequência do controle, Salvador, 120, décima 8. Aciona 5024. Cotejamento correto, qual o POB? Cliente chama agora a torre 118 decimal 95 para acionamento e táxi. O ajuste no 008 Eco Zulu November, bom voo. Táxi, funcionário 63, 14. A bordo 133 com 330 e alterna o recife. Sente o Schlemmer 314, 133, 3 horas e 30, Recife, confere. Positivo. Fatores da táxi via parte principal e Índia, até o ponto de ferro, pistando 0, lá a torre, 118.95, ajustando no 0, no 8, o Schlemmer 314. Táxi, obrigado, Schlemmer. Fala, 1399, para cliente informação uniforme, autorização, São Paulo, Congonhas. Bono 399, uniforme, guarde pra cota. É, obrigado. Falou, Salvador, Bono 925. Tendo informação aqui, autorização de tráfego Brasil, língua 360. Fecha, guarde pra cota, Bono 925, número 2. Ok. Gente, número 510, Cruz de Veracruz, aposta através de Paripé. 399, pronto pra cópia? 399, escuta, prossiga. Autoridade Salvador, São Paulo, via Pisolu 16, nível de voo 360. Saída Dael, Leda, após Leda direto, Bridge, onde intercepta a aerovia, após conforme a rota. Decola da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5054 e o controle Salvador 120, décima 8. Afirmativo, 360 autorizada, Pisolu 16, Dael, Leda, Bridge, após segue conforme o plano. Decola 10, primeira direita, 5054, 208, controle, 1399, estamos do gate 8. Afirmativo, apenas confirmando após interceptar a Pisolu 16, prossegue conforme a rota, ok? Afirmativo, Pisolu 16, conforme a rota, conforme o plano, gente. Correto, gol no 399, reporte pronto para pushback, acionamento no 08. Reportará. Gol no 925, pronto, cópia? Pronto, cópia, o gol no 925. Autorizado Salvador, Brasília, via Pisolu 17, nível de voo 360. Saída Arbor, após Elefa. Decola da pista 10, com a primeira curva direita. Transponder 5070 e o controle Salvador 120, décima 8. Autorizado nível 360, Brasília, Pisolu 17, Arbor Elefa, com curva direita, transponder 5070 e o controle 108. O gol no 925. Correto, chame pronto, gol no 925. Bora 925. Gol no 077, autorizado Salvador Galeão, via Pisolu 10, ESMAP, após direto Lúvito, após direto Barbacena, após direto Toquinho. Nível de voo 360, saída Dael, Leda, após Leda Bridge. Decola da pista 10 com a primeira curva direita. Transponder 5057 e o controle Salvador 120, décima 8. Correto, 5057 eu transpondo, chame pronto, gol no 077. 5029 na meia dúzia, puxe, boa tarde. Objeto 5729, boa tarde, autorizado na meia dúzia, pushback após barulho, o táxi. Chama na táxi. Novembro é livre decolar da 17, vento 080 graus com 1612 de nós. São 3145, chame Recife em 13395, alterna 13325. 3395, 3325, boa tarde. Boa. Piso no 4, decolado 31 no controle 120, décima 8, bom voo. 08, Oxan 6314, contato radar, colagem, saída Momo, nível 340. Oxan 6314. Ajuste no 0 no 8, um minutinho pra cópia. É com o Zulama Vendor no meu país, perdura a serra, posta fora do barra. Lima da rotatória, aponte quando visual algum campo. Autorizado táxi via pátio Índia, até a ponte de pedra, pistão 0, lá torre 1895, ajuste 1008, UFJ 5729. 1008, ajuste o pátio Índia, ponte de pedra dando 0, chama a torre 1 na noite, decimal 95, UFJ 5729, obrigado, boa. Bravo Kilo Índia, uniforme, informação, aguarde meu 2 cobra. Boa tarde, descendo a identificação autorizada de chegada mar e desça para o nível 50. Passaria 2231, pronto, cópia? Passaria 2231, pronto, cópia? Autorizado, Salvador para Serra November, Bravo Romeu, rota direto até Vatap, após o Ixo 42, ingressando até Lima Alfa Papá, após direto, nível 180, saída Momo, transição Vatap, decorda 10, primeira curva esquerda, transponder 5060 e o controle 120, decimal 8. Autorizado 180 barreira, alto direto, WhatsApp, e depois do ISO 42 até Lima Alfa Papá, depois desse aqui. Saída Momo WhatsApp, decola na 10, 2, 3, será que pode ir 0060 e controle 208. Cotejo por gentileza apenas o nível, parceiro 2231. Boa noite, cara. Correto, já pronto, parceiro 2231. Bravo, Kilo Índia, solo. Confuso. Deve sair a 259, afastando por 40 milhas. Vitor Índia, Juliette, ingresso na final da 17, repartindo de 3 milhas. Bota a final de 3 milhas, autoriza a encontrar a presente, Vitor Índia, Juliette. Afirmo, nós não temos aqui todos os seus dados, pode informar a procedência? Cairo Lourenço, transformador, está com 0,4 a bordo, Vitor Índia, Juliette. Grato, reparte final de 3 milhas. Não, 3 milhas, Juliette. Oi, Salvador, muito boa tarde, web 729, no ponto de espera da 10, pronto. 17, com a primeira curva à direita, no perfil da saída Arbor, aciona 0122 e o controle 120 decimal 8. A bordo, na pata, para saneamento táxi ecológico, a torre agora 1895, ajustando 10008. Bravo, Kilo Índia, bom voo até o regresso. Livre sessão 085. Autoriza voar direto e licença, Recusão 90? Contra ideal. 320. Autorizado direto do destino, informe estimado para pouso. Estimado aos 1900. Desculpa, aos 2000 ingressou, Recusão 90. Sim, isso, grata. Vitor Índia Juliette, livre pouso na 17, vento 090 graus, cono 5 nó, altímetro no 008. Livre pouso no 7, Victor Índia Júlia. Obrigado, minha empresa, agora. Nada. Para 206, reduzir para 2309. Desliga para azul para 206. Reduza a velocidade para 2309. 159, azul para 206. Sete 29, decolado 238, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, web 5729, obrigado, boa. Triplo Papa Romeo Vitor, assina a identificação, autorizado chegada mar e desça para nível 060. Identificou, chegada mar e autorizado descida ao 060, triplo Papa Romeo Vitor. Trip 5241 na Recife, 12545, correção 1260, terno 1288. 260, 288, controle Salvador, muito boa, web 5729, cruzando 2000 em subida, 360, Tael Leda Brito. Jet 5729, contato tardando a decolagem, saída da Eoledo Bridge, suba para nível 360. Subindo ao 360, pode voar Ledo 5729? Estado Ledo da presente. Voando Ledo da presente, web 5729, obrigado. Voando 395, desça para 2000 pés, ajuste no 008. 2000 pés, 8, voo 4206, desça para 3000 pés, ajuste no 008. 3 mil pés, 008, Triplo Papá Lima, desça para 4 mil pés, ajuste no 008, livres de restrições. É o Triplo Papá Romeu Vitor, no 008, ajuste livre descida ao 040, contigo. Firmo. Então, desce para 4 mil e 8, Triplo Papá Romeu Vitor, obrigado. Autoridade, chama para o táxi. Uso o oceano de indicação para a chegada Mari Vana para hoje, Mari. Contra 206, reduzir velocidade para 2009. 209, reduzir para 209. De frequência livre estacionar. 231. Para baixo,